LLA. Acredite no seu sonho. Você é do tamanho do que pensa. A vida vai te bater muito mais forte que um soco de direita. Será que você aguenta? Tenha fé, determinação. A cada queda, ascensão. Surge um novo campeão. Que seu coração seja nobre, forte, gladiador. Que seja vencedor. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Na casa de madeira, sob a luz de vela, vejo o meu sonho através da janela. Brilhante como a lua, radiante como o sol. Ser um MC ou jogador de futebol. Sair da favela, ser artista de novela. A nave do ano, a garota mais bela. Cair, levantar, reagir sem sequela. Fazer do meu mundo uma nova era. Sigo meu caminho, repleto de espinhos. Se Deus tá comigo, completo meu destino. Tenho a convicção que a missão tá por um triz. Não posso desandar porque tenho fé em mim. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. O pesadelo passou, agora é paz e amor. Viajando na brisa, no perfume da flor. Confiança, esperança, tudo que tenho. No curso da vida me formei um guerreiro. Que Deus me livre e guarde, meu coração valente. Cheio de coragem, persistente. Combatente da revolução. Gladiador, matador de leão. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. O filme mudou, o jogo virou. Agora quem bate é quem sempre apanhou. A vida é curta, a vida é dura. Seja mais você, não fuja da luta. Guerreiro vencedor, não desanda. Segue atrás do sonho que tanto ama. Guerreiro vencedor, não desanda. Segue atrás do sonho que tanto ama. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Um desejo dentro de mim, tipo um sonho assim, Deus prometeu para mim. Agora eu quero o que é meu. Guerreiro vencedor, não desanda. Guerreiro vencedor.